energia, te parte pra um belo dia. Sintoniza e sorria nessa rima conduzida pela mina e sua ginga. Pega o clima, vai swinga, entra dentro da batida e brinda essa louca vida. A luz de vida é alegria, fazendo maravilhas. No tanto que instiga, no quanto que ensina. O pranto que irriga, dos anjos lá de cima. O arranjo das floridas, selvagem margarida. O estranho pensamento intuitivo que adivinha. O ganho obtido de todas as causas perdidas. O banho na cachorra achado no final da trilha. O espanto de saber que na real nada sabia. Descubra a grandeza de uma coisa pequenina. Descubra a mulher que é dentro da menina. Descubra a força bruta da atitude feminina. Descubra que o veneno pode ser uma vitamina. Eu assinei, eu fiz pé num sonho bom. Ultrapassei na contramão. Bati de frente com a dona ilusão. Na Babilônia, um punhal tatuado, gravado, fincado. O meu coração. Quando a planta queima a garganta, enquanto sangra o coração de tantas tramas e dramas. Se adianta, a planta evapora, inspira sua voz que canta. Se confronta, ponta, lança, lança, dança, fila, anda, te levanta. Sai da cama, da varanda, sai de casa e te expanda. Mesmo sem a janta ou alguém na cama, duranga ou com grana, santa ou profana. A pé ou numa ronda, na cabana ou na casa bacana. O corão te ama, te engana, te explana. Saia da redoba e drope uma onda redonda. No cone, skateboard, na ladeira, voadona. Sou guerreira, boladona, freestyleira, pesadona. Corra, antes que você morra, que já te ilumine para que você não sofra. Pra que retorne com força, a la Rock Balboa. Deus protege nós, as loucas, e a todas as pessoas. Eu vacilei, não fiz pé num sonho bom. Ultrapassei na contramão. Bati de frente com a dona ilusão. Na Babilônia, um punhal tatuado, gravado, pintado. O meu coração. Esconde o malote de quem gosta de calote. Corre, corre, corre, cuidado com a sede ao pote. Note sua psicose, tá virando uma cirrose. Corre, corre, corre, sempre tem um desenrole. Não aguenta, não se envolve, muito amor e muita sorte. Corre, corre, corre, põe repetir sem stop. Café, crime, sobra doc, Wildon no hip hop.